um trecho da palavra do Senhor, para nós fazermos uma reflexão, uma pequena mensagem. E como eu falei no comecinho, tem tudo a ver também com o que a Regina falou de manhã, sobre a nossa esperança e a nossa preparação também para a vinda do Senhor. Vamos ler então em Lucas capítulo 10, de versículos 38 a 42. Lucas capítulo 10, dos versículos 38 a 42. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, fizemos a leitura da tua palavra, Senhor Deus, e nós pedimos que tu nos ajudes através do teu Espírito Santo, Senhor, a interpretar e dar brilho a essas palavras também, Senhor. Nós acabamos de falar. Ó Deus e Pai, teu Espírito Santo esteja dirigindo, Senhor, que tudo o que seja falado aqui seja de acordo com a tua vontade, Senhor, e que venha inspirado diretamente de ti. Amém, Senhor. Esse trecho é um trecho bastante conhecido, mas sempre oportuno, assim como toda a Bíblia também, apesar de estar escrita já há muito tempo, nós lemos que, no versículo 38, que Jesus ia caminhando e chegaram ao povoado. Esse povoado era Betânia. Nós podemos confirmar essa leitura. E que nós vemos aí em João 11, no versículo 1, que relata a morte de Lázaro, né? E também fala sobre esse assunto. Só que esse assunto sobre esse texto de dessa conversão de Maria e Marta somente é falada no capítulo de Lucas realmente. Nesse versículo 38, diz que Marta recebeu o Senhor Jesus em sua casa. Nós vemos aí a oportunidade que teve Marta de chamar o Senhor Jesus para ir até sua casa. Oportunidades essas que às vezes nós perdemos. Nós falamos às vezes uma palavra assim, corriqueira: perdemos o bonde da história, porque nós não estamos ligados nos acontecimentos, e as coisas passam ao redor da gente e nós não estamos ligados no que está acontecendo. Marta, porém, não. Ela aproveitou a oportunidade que o Senhor Jesus estaria visitando aquela cidade onde ela morava, e aproveitou para ela, para ele, ser convidado para participar da sua casa. Ao interpretarmos esse versículo, vemos então também que Jesus também não perdeu a oportunidade, aceitou o convite e foi à casa de Marta. Então nós vemos aí a importância da disponibilidade, tanto do convidado, de quem convidou primeiramente, e depois do convidado também não perdeu a oportunidade, sem perder o foco. Porém, nós vemos que Marta perdeu o foco. Ela o convidou, mas não soube realmente tirar o proveito daquela visita. E às vezes acontece isso conosco também. Vejamos aqui. Diz assim: ao interpretar esse versículo, vemos o oportunismo de Marta em convidar o Senhor Jesus a ir à sua casa. Por outro lado, Jesus também o faz aceitando o convite rapidamente. Marta o convida para poder usufruir da sua presença em sua casa, pois muitos tiveram essa chance também e não aproveitaram, ou talvez até aproveitaram também, tiveram chamado também, Jesus participou também de outros lares também, mas alguns apenas estão relatados para nós aqui. Esse é fundamental porque nós vemos que, apesar dela chamar Jesus para sua casa, ela não soube aproveitar essa oportunidade realmente aí. No versículo 39, a gente lê que Maria, que era sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Essa é a boa parte. Essa é a boa parte. No nosso tema da nossa mensagem, eu coloquei aqui no boletim, essa é a boa parte, né? Em outra tradução da nova linguagem, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: a melhor de todas. Tradução um pouco diferente, mas praticamente dizendo igual. Então, Marta soube aproveitar. No versículo 40, diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Normalmente, né, às vezes a gente vai nas casas das pessoas e as pessoas ficam assim, preocupadas em alguma coisa que está fora do lugar, uma limpeza no cantinho que está sujo, coisa parecida, e às vezes não dá atenção para a pessoa que foi convidada, né? E foi justamente o que aconteceu. Jesus estava conversando, de fato, o assunto que era os milagres que ele tinha feito, coisa parecida, quer dizer, tudo instrutivamente, né? A sua mensagem que o Senhor, seu pai, teria colocado no seu coração naquele dia, mas o que aconteceu? A Marta desviou a atenção dela e ela ficou numa preocupação tão grande que chegou a pedir para o Senhor: Senhor, pede para minha irmã, né, para vir aqui me ajudar. Não é possível que ela fique sentada o tempo todo aqui, eu me descabelando, vamos dizer assim, né, arrumando a casa. Então ele diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra. No versículo 40 diz assim: Marta, porém, estava muito ocupada. Perguntou ao Senhor: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha para o serviço? Diga-lhe, dize-lhe para mim que me ajude. Ela foi interromper o que o Senhor Jesus estava falando com os outros discípulos, também que quando ia a comitiva toda, logicamente, não é verdade? E, interrompendo, ela pediu que um assunto menos importante fosse levado à tona. Isso acontece conosco também. Mas o Senhor respondeu para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Como diz, muitas coisas sem importância. Aproveite a oportunidade que eu estou aqui com você, né? Aproveite essa oportunidade, esse momento ímpar. Logo eu iria embora também, não é verdade? Não estaria mais conosco, que a oportunidade a Marta estava perdendo. Sua irmã não ficou lá escutando. Né? No versículo 42 diz assim: todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor de todas, como diz a nova tradução da linguagem de hoje, e esta não lhe será tirada. Naquele tempo as mulheres também, elas não eram aceitas pelos mestres também da lei que se assentasse junto com seus discípulos. Jesus veio trazer para nós também uma outra forma de tratar a mulher. Não é verdade? Em outras oportunidades, mesma coisa também. Então, ele deixou que ela participasse normalmente com o grupo, com naturalidade, como que todos são iguais, igualando todo mundo. Já os mestres da lei, não, naquele tempo, eles não deixavam fazer isso. Somente os homens poderiam, né, participar dessa roda nas igrejas, nas sinagogas. Então diz assim: hoje é diferente. A melhor de todas, isto é, a oportunidade de estar com Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Os comentários que eu vou fazer agora aqui sobre esse texto, vamos dizer assim, qualquer semelhança é mera coincidência com o que acontece nos dias de hoje. Irmãos e irmãs, quantas vezes fazemos o mesmo? Erramos na prioridade e perdemos oportunidades que nos aparecem. Ficamos em casa, fazendo nada, ao invés de irmos à casa do Senhor, ver o que Ele tem para nos falar, através nossos cultos em gerais, né? Escola dominical, às vezes ficamos em casa dormindo, escola dominical, não tem quase aluno na escola dominical, não é mesmo? A gente vê às vezes as classes vazias. Perdemos a oportunidade também de ver nos grupos familiares também. Nós estamos com 3 grupos familiares em andamento, 4 aliás. Mas nós vemos que os grupos familiares, é difícil crescer, né? As pessoas ainda não entenderam a importância desse grupo familiar. Vou adiantar para os irmãos uma coisa, que eu já falei várias vezes também isso aqui. Quem participa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, começa a pegar o gostinho dessa participação. Ali não é feito nada de senão estudarmos a palavra de Deus e tentarmos vivermos o nosso dia a dia de acordo com seus princípios. O motivo da nossa reunião ali não é perder tempo, nem fazer fofoca, coisa parecida. Quem participa do grupo familiar cresce, porque nós temos uma facilidade de estarmos juntos com as pessoas e não termos essa distância, vamos dizer, não temos aqui, mas eu falo, os irmãos estão ouvindo, a participação é um pouco, apesar de estar aberta, é um pouco difícil. Mas num grupo familiar, todo mundo tem o direito e todo mundo gosta de participar, de expor suas dificuldades, seus problemas. Isto é, as dificuldades de um também são as dificuldades dos outros. Então todos crescem em relação a isso também. O grupo familiar é para isso, né? E os nossos grupos familiares têm o grupo da Oscarina, um grupo um pouco maior, mas os demais são grupos pequenos, de 7, 8 pessoas no máximo. O do Ademar um pouco maior também. Mas a gente vê também realmente a dificuldade. Nossa igreja, por exemplo, tem praticamente 120, mais ou menos, 100 e poucos irmãos ativos na igreja, rotativamente, assim, né? Durante um mês na igreja, vamos dizer assim. O nosso grupo, se só a gente somar tudo, não dá talvez nem 30, 35 irmãos nos grandes grupos familiares. Realmente perdemos muitas oportunidades. E nos conhecemos melhor, porque aqui também não dá para a gente conhecer. A gente conhece, às vezes, o irmão pela nuca, né? Porque o irmão fica na frente, quase sempre senta no mesmo lugar, você também, né? Então você fala, aquele, assim, ele tem uma falha no cabelo lá de cá, coisa parecida. Ah, está meio calvo aqui assim. A gente conhece o irmão assim. E às vezes saímos correndo por aqui, não dá tempo de cumprimentar o irmão na porta. Não é assim que nós conhecemos o irmão? Às vezes acontece isso. Às vezes também nós perdemos as participações que nas festividades que a igreja faz durante o ano. Nas reuniões de confraternização dos jovens, né? Também das senhoras, dos casais. E nós não participamos. Tudo isso são momentos de crescer. O Senhor está presente. Mesmo que às vezes a palavra não é aberta para nos falar, indiretamente, Ele está nos falando através do nosso irmão, através de uma experiência, através de uma colocação. Nós prestamos atenção no que acontece ao nosso redor, no grupo familiar, nos detalhes, por exemplo, ou na igreja, nesses momentos que nós estamos nos confraternizando, a gente vê a presença realmente do Senhor. É que às vezes nós não estamos sintonizados realmente, não temos aquela sensibilidade. E justamente é esse convívio com intimidade na palavra de Deus que vai dar-nos essa sensibilidade. A partir que nós nos aproximamos mais de Deus, através da leitura da sua palavra, da oração, da convivência com nossos irmãos, com a nossa convivência mais próxima, nós começamos a perceber coisas que a gente não percebia antes. Para os irmãos terem uma ideia, eu faço uma caminhada todo dia de manhã, vou até meu trabalho lá no Gonzaga, vou a pé, moro no canal 6, em uma hora eu estou lá. Não faço sempre o mesmo trajeto. E o trajeto que eu gosto mais de fazer é pelo meio dos canteiros de flores da orla marítima. Os irmãos já fizeram isso? Não. Não, não faz isso. Os irmãos sabem que estão perdendo. Irmãos, lá nós temos muitas flores, lindas por sinal. Se você chega de pertinho, você vai ver lá que, qual é a essência, a beleza da flor, os detalhes de uma flor de lá. Nós temos lá muitos passarinhos, pássaros mesmo. Nós temos lá, sabe o quê? Temos bentivi, temos pardal, temos canário da terra, certo? Temos curruíras, nós temos anu, nós temos, que mais lá? Muitos sabiás, aliás, cantam uma beleza. Os irmãos sabiam que tem todos esses passarinhos na orla marítima? Ali? Não? Temos gaivotas, lá pertinho também. Temos fragatas. São esses detalhes da natureza que a gente vai começando a entender realmente e o que nós estamos perdendo. Nós passamos pela avenida, não temos sensibilidade, né? E vemos, aliás, olhamos, mas não enxergamos, né? E é mais ou menos por aí que acontece com a gente. A gente lê a palavra, a Bíblia também, determinados trechos, e a gente não nota, a gente erra, às vezes, numa pontuação, muda totalmente a história do versículo, a gente não tem aquela perspicácia de analisar no detalhe o texto, né? Interpretação de texto, como estão a nossa professora de português aqui, a Marilene, por exemplo, tem essa facilidade. A gente vê realmente que é muito importante nós temos o nosso horário diário, a nossa leitura da palavra de Deus com o Senhor. Eu aconselho de manhã cedo, não depois da noite, já está cansado. Aí quando você fala o amém, você já está dormindo em cima da Bíblia, não é mesmo? Então de manhã é o horário mais propício. Às vezes nós levantamos, qual a hora que você levanta? 6 horas? Levanta 5:30, levanta para começar, depois você vai levantar 5:15, você vai levantar 5 horas, é melhor, é ótimo. Não vai fazer falta esse sono, que Deus vai colocar um pronto restabelecimento nessa pequena hora que você deixou de dormir, mas você aproveitou de maneira assim, bem particular mesmo. Achamos qualquer desculpa também para ir à igreja, não é mesmo? Perdemos a oportunidade. Ah, não vai dar para ir na quinta-feira que eu tenho que ir no shopping fazer compras. É. Ah, domingo não dá para ir de manhã na igreja também porque eu tenho que fazer a feira. É. Nós temos feira de sábado, tem feira de quinta-feira, feira de quarta-feira, só questão de adaptação. Supermercado, fazemos a hora que... É o problema de prioridade. Tem gente, por exemplo, que se não vai no supermercado no sábado de manhã, ele vai somente no outro sábado, porque acabou, não tem mais dia durante a semana para ele. Tem que ser no sábado de manhã. Qual horário? Cedinho. Aí já não vem na hora da reunião de oração, né? Já não vem na reunião de oração no sábado de manhã. Às vezes também perdemos a oportunidade de recebermos até na nossa casa um missionário, por exemplo. Desculpas. Ah, minha casa é muito pequena, não tenho espaço. O missionário não vai ficar confortável? Será que o missionário onde ele está é confortável? Aqueles missionários no meio dos índios, coisa parecida... Estão bem confortáveis lá? Acho que não, né? Nós somos sempre bem melhor do que eles, a verdade é essa. Estou dizendo em termos de conforto, lar. Não posso buscá-lo na rodoviária também. Ah, não, não vou poder porque esse horário aqui eu vou em outro compromisso, não vou poder ir lá. E nós esquecemos, como está escrito também, que a Bíblia nos diz o seguinte, que muitos, não sabendo, receberam anjos. Quem sabe aquele missionário teria uma palavra para você naquele dia? Você enjeitou. Tudo isso está diretamente ligado à nossa ligação, ligado, ligação é bom também, à nossa intimidade com o Senhor, com a palavra dEle, com o que realmente é mais importante. Conhecer a palavra de Deus, usufruir da comunhão com nossos irmãos, trocarmos experiência, orarmos juntos, chorarmos juntos, isso vai nos dar um crescimento espiritual também. Estaremos nos preparando para aquele dia, não daquela catástrofe que o mundo está esperando, aí que todo mundo vai, aquela preocupação toda, mas a nossa vigilância, como a Regina falou de manhã, agora um pouquinho antes, essa vigilância, temos que vigiar, porque nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Temos que estar preparados, e assim estaremos preparados, porque senão nós estaremos a todo tempo o Senhor nos procurando e nós fugindo dEle, dando-nos a oportunidade de nos reunirmos, de lermos a sua palavra, estudarmos a sua palavra, e estamos sempre fugindo dEle. Às vezes, por essas atitudes também, servimos até de pedra de tropeço para os nossos irmãos. Porque é importante nós estarmos motivados para a comunhão. Mas se alguém fala assim, poxa, mas eu vou na reunião de manhã, não tem ninguém na minha classe, na escola dominical, por exemplo. A reunião de oração de quarta-feira não vem quase ninguém. Irmãos, então essa falta de motivação que nós damos indiretamente aos nossos irmãos acaba também ocasionando que esses irmãos também não venham, porque ninguém vem mesmo. Concordam? Esquecemos daquele versículo que nos diz assim: busquem o primeiro reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é, em primeiro lugar, a Deus, nos dedicando ao seu serviço, colocando-nos à sua disposição, fazendo tudo com prazer. Por quê? Sabemos que fazendo as coisas com prazer ao Senhor, há uma promessa muito grande nesse versículo que fala assim: Ele satisfará os desejos do seu coração. Regozije-se no Senhor. Isto é, faça as coisas para o Senhor com boa vontade, com prazer. Então Ele satisfará os desejos do seu coração. Estaremos então assim, cuidando da nossa fé, como a Regina falou de manhã, alimentando o nosso espírito. Estaremos com a boa parte da nossa vida realmente dedicada ao Senhor, aqui é a parte que interessa realmente. Estaremos com nossas vidas também em constante crescimento até a santificação. Logicamente não seremos santos, mas estaremos mais próximo da vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém? Agora teremos o nosso momento de